com vocês, um Realcast. Sejam bem-vindos a mais um Realcast. Eu sou o Thiago Amorim e dessa vez a gente não vai fazer trocadilho. Alô, aqui é o Eduardo Spor e obrigado pelo convite. Falaremos aí sobre RPG, livros, literatura, filosofia. Vamos falar um pouco aí, bater um papo nesse programa. Olá, eu sou o Birajara e eu já fiz um paladino para honrar o nome de Artman. Fala aí, meu nome é José Victor e um dia ainda vou superar o Eduardo nos trocadilhos do Twitter. Acho difícil. Impossível, mas a gente tenta. A esperança é a última que morre. Então, a gente vai se reunir hoje pra falar da uma mistura de A Batalha do Apocalipse com a própria carreira do Eduardo Spock, que foi o primeiro livro que tá completando 10 anos agora. Seria nada mais justo do que comentar sobre essa obra, que marcou a adolescência e a juventude de muitos nerds aqui. E graças a esse homem aqui, Eduardo Spock, a gente vai bater um papo muito legal aqui. Sobre carreira, vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre literatura, vamos falar sobre internet em si. Vai ser muito RPG, bacana. RPG, que não pode ser um desafio. RPG. Não podemos esquecer da RPG. Eduardo, fazendo o caminho certo mesmo. Eu conheci o Jovem Nerd, aí o primeiro podcast que eu ouvi do Jovem Nerd foi a de literatura fantástica brasileira. Excelente, por sinal. E aí eu nunca tinha lido nada do Eduardo Spock, conhecia só o Vianco da galera que tava lá. Aí eu, não, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é interessante, o cara fala diferente dos outros, acho que o cara mais brando, assim, fala de forma mais sucinta e engraçado também dos Nerdcasters. Aí eu, não, vou procurar ir atrás aqui. Aí eu ganhei de presente de aniversário A Batalha do Apocalipse. Aí passei o mês, assim, lendo o Batalha. Aí eu poderia ter lido uma semana, mas eu queria aproveitar o livro, assim, ao máximo. Eu não queria que ele terminasse. Você tem uma coisa interessante que... Eu participo de vários podcasts de literatura, que eu gosto muito de te ouvir também. E volta mesmo a gente fala isso, né? Tem no Ghostwriter, que é outro podcast que eu participo bastante. Que eu acho que a vida hoje em dia tá cada vez mais corrida. Eu sei que esse é tão clichê falar isso. Mas o que acontece é assim, cara. Muitas vezes as pessoas, elas encaram assim uma coisa. Ah, vou ver uma série porque todo mundo viu, só pra dizer que eu vi. Às vezes o cara nem curte a série e nem se aprecia a série. Então, assim, tem muita aquela coisa do check it, sabe? Chequei, tá checado, já foi. E a literatura não pode ser encarada assim, cara, sabe? Tipo assim, porque as pessoas vão ler o livro. O objetivo de algumas pessoas um dia lerem um livro é de acabar o livro, não de apreciar o livro. Isso não é uma crítica nem a ninguém especial, assim. Até eu, às vezes, faço isso. E pego... Ah, tô lendo esse livro pra poder chegar ao final, pra acabar, pra dizer que eu li. E não é legal isso, cara. É legal você ler com o tempo que precisa ter a leitura. Exatamente. Porque a literatura tem esse convite ao seu raciocínio. Tá entendendo? Não que nas outras obras de arte, que no cinema, que no quadrinho... Que não é que não se faça esse raciocínio, mas a literatura mais do que todas. Então... Eu acho que a gente tem que ler no tempo que a gente tem que ler. Sabe, tem... quantos livros você leu por ano? Você lê, claro que é legal você ler muitos livros, mas se você ler poucos, mas ler aqueles livros com aprofundamento, com a calma, com o carinho que ele merece ser lido, pra mim vale mais do que você ler 10. Você ler um mais do que 10. Eu acho. Você tá entendendo? Eu concordo com o que você falou. Principalmente, pessoal, tem uma lista de livros assim, que você é obrigatório ler. E aí a pessoa pode acabar lendo assim por pressa, com pressa. Sim. E por obrigação. E acaba que, claro, não saboreando a história, não pegando o melhor dela. Sim. Olha, tem um livro que eu falo em todos os Nerdcasts que eu participo, eu falo desse livro. E eu falo aqui de novo, pra não perder, pra não sair de tradição. né, que é o livro Shogun, A Gloriosa Saga do Japão, que é um livro de 1000 páginas, né, sobre o Japão feudal e tal. E esse livro se passa em um ano na vida de um sujeito, um inglês que chegou no Japão. Eu levei um ano para ler esse livro. E, cara, foi uma experiência incrível. É claro que eu li outras coisas no meio, mas também eu era bem mais jovem. Eu tinha 16 anos quando eu li esse livro. Foi o primeiro livro, assim, que eu ingressei mesmo de cabeça na literatura adulta, porque é um livro muito denso e tal. Eu levei um ano para ler o livro. E, cara, para mim foi muito legal, porque, só para dar um depoimento, o inglês chega no Japão, e aí, junto com os outros amigos dele e tal, e aí ele sai para conhecer o Japão, os amigos dele, do barco, ficam lá na cidade onde ele chegou. Ele passa um ano, quase que vira um japonês, vira samurai e tal. Quando ele volta, ele vê os amigos dele com outro olhar. Por exemplo, os ingleses não tomavam banho, os japoneses tomavam muito banho. Então o cara já sente o cheiro que ele não sentia antes porque ele não tomava banho. Só que, veja, essa jornada que ele percorreu durante um ano, o personagem, foi o tempo também que eu levei para ler o livro. Então a minha experiência foi uma experiência muito forte também. Então, às vezes, é legal assim você levar o tempo que tem que levar para, sem se apressar e sem o que tem que dizer para alguém que você leu e tudo mais, sabe? É por isso que eu tenho a mania de ler vários livros ao mesmo tempo. Tô lendo aqui o segundo livro do The Witcher, como também Dados e Homens. Eu tô lendo aqui também O Senhor dos Anéis. Eu acho que só são três agora que eu tô lendo. E, tipo, é pra cada momento que eu tô sentindo. Ah, hoje eu tô me sentindo mais relaxado, vou ler aqui The Witcher, que é mais leve. Hoje eu tô... Eu quero pegar mais um pouco de informação de RPG, opa, vou ler aqui o Dados e Homens. Aí, não, eu quero uma história mesmo, uma história totalmente focada na história. Opa, Senhor dos Anéis. Faz o que eu faço atualmente, de ler vários livros ao mesmo tempo. O Batalha do Apocalipse, na primeira vez que eu li, eu fiquei viciado, eu li em uma semana mesmo. Foi tipo, eu devorava aquilo, era durante a aula, era no carro, indo pra escola. Aquilo eu devorei mesmo. Na segunda vez que eu li, já foi uns 2 meses, já fui devagarzinho assim, e, pô, a experiência foi totalmente outra. Eu fiquei mais apaixonado pelo livro do que pela primeira vez. E, eu parei, eu não li ainda o terceiro volume, fiquei meio sem tempo até de ler, mas o primeiro e segundo dos Filhos de Eggen foi a mesma coisa, eu li umas 2 vezes. A primeira foi rápida, porque eu fiquei viciado, e a segunda foi mais com mais calma, anotando as coisas. Foi sensacional, foi uma experiência... Cara, que a Batalha do Apocalipse foi uma experiência que marcou minha vida, pra ser sincero. Então, assim, muito obrigado. Tá sem jeito, garoto. Bom, sem jeito, já que emocionado. Não, já que você tá fazendo a rasgação de CD, eu também quero dizer que uma das coisas que eu gosto, acho bem legal, assim, cara, também gosto muito de ver a galera, é também que uma das coisas que levou, assim, ao sucesso do Batalha do Apocalipse, do Filhos do Éden, dos meus livros, foram os leitores mesmo, e também divulgando, assim, de forma espontânea. Assim como vocês estão divulgando aqui no podcast, né? Sem também pensar, estou divulgando. Não, bater um papo sobre uma coisa que você quer falar, que entendeu? A gente gosta. Não tem a menor dúvida que foi isso, que foi o que... Por isso que eu sempre que eu posso, cara, eu tento participar de podcasts, falar com os leitores, entrevista, eu faço o possível e o impossível, às vezes eu não consigo, porque realmente eu sou uma pessoa só, mas faço o possível e o impossível, porque também eu tenho gratidão por essa galera, assim, sabe? Pequenos podcasts, mas, pô, de repente um pequeno podcast passa para outro, o cara vai escutar, e aí um leitor fala para outro, então, sem dúvida nenhuma, o sucesso do livro e o fato de eu poder viver disso é muito por causa de vocês aí, entendeu? De vocês todos, galera toda que leu, que se empolgou e tal. Então também acho importante deixar registrado isso, sabe, cara? Ô, Bira, conta aí como tu conheceu o livro. Eu conheci através de uma amiga minha, que a gente conversou um pouco sobre literatura e tal, aí ela chegou a mim e perguntou, você já ouviu falar de Eduardo Spohr? Aí eu disse, não, não conheci isso, foi o quê? Acho 2012, 2013. Aí ela foi me explicando mais ou menos a história do Spohr, aí eu fui procurando conhecer, sabe? Aí quando chegou 2014, teve um colega nosso que não está aqui presente, mas ele também é do site, que ele começou a ouvir o Nerdcast. O Vanilo? Sim, o Vanilla. E poucos dias depois ele falou, ó, Bira, lembra do Eduardo Spohr, que a gente já conversou uma vez e tal, pronto. Ele tá no começo, desde o começo do Nerdcast e tal, qual Nerdcast aparece? Aí, o primeiro que aparece é tal. Acho que foi o 8, o 9, o 7. Não lembro se foi sobre o do Google. Mas foi um dos primeiros. O Google foi o primeiro do Adobe. Acho que foi o do Google. Aí eu. Então, foi do Google, isso eu lembro bem. Mas depois eu falo. Eu disse, então eu vou rushar. Aí quando apareceu, tipo, eu não conhecia a voz de ninguém, né? Eu conhecia só do Jovem Nerd e do. Azaghal. Do Azaghal, porque eu já. Pouco antes de ouvir o Nerdcast, eu acompanhei eles no YouTube. Então eu conhecia a voz dele, mas do resto eu não conhecia. Aí eu disse, quem é o Eduardo Spohr? Ah, o Vice-Gloto e tal. Vice-Gloto. Eu até pensei, que nick, mas agora me fugiu a palavra. Enfim, Bom, mas enfim. Teve até transformação, né? Caralho, cadê o Vice-Gloto que participava do Nerdcast, Thiago, virou Eduardo Spohr? Aí ele foi me falando, eu fui ouvindo, até que chegou o Nerdcast 80, que vocês falam sobre o livro, A Batalha do Apocalipse. Aí, pelo que eu vi ali do livro, juntou com o que essa minha amiga que me apresentou falou, ela disse, então eu vou comprar um livro. Aí, na primeira oportunidade que deu, eu comprei o livro. E foi assim que eu conheci o livro, mano. Foi nesse podcast oitinho que eu conheci o Nerdcast. Eu conheci o livro na livraria mesmo. Tava passando lá, vi, pô, Batalha do Apocalipse. O nome já me chamou a atenção, fiquei... O título e é um título que chama não só quem já conhecia, mas quem gosta da temática e não conhecia. Nunca ouviu falar do Jovem Nerd, mas o cara gosta da temática do universo ficcional, ou se você gosta das, como eu, que gosto muito das histórias da Bíblia, não como religioso, mas como. Exatamente, esse é o ponto. A epicidade das histórias. A mitologia que é interessante. A epicidade que traz, a história dos anjos, a história do inferno. É até uma coisa. De sobrevivência. Tá vendo? A Vaquera do Apocalipse. A queda dos anjos ao crepúsculo do mundo. Você fica, porra, eu quero ver, né? Você fica interessado. Até por essa temática, eu ia perguntar pro Eduardo Spock como foi que se deu a ideia de escrever sobre temática bíblica, ou mitologia bíblica. Foi, primeiramente, pelo filme Anjos Rebeldes, né? Que é aquele filme, uma trilogia que tinha nos anos 90. E as duas principais influências foram Anjos Rebeldes e foi o Quadrinhos da Vertigo. Que, aliás, eles convergiam para a mesma coisa, assim. Convergiam, claro que era a mesma coisa, né? Mas eles convergiam. E era uma coisa que estava muito em voga, assim, nos anos 90. E também... Era a época que a gente jogava, vocês que entendem de RPG vão entender o que eu tô dizendo. A gente jogava muito o não só o Vampire, como todos aqueles livros da White Wolf, né? O Lobisomem, o Mago, Idade das Trevas. Como é que é o Wraith? Mundo das Trevas. Mundo, né? Das Trevas, não isso. É... Na Idade das Trevas, sim. E aí, que tem uma temática assim que meio que se encaixa ali na Vertigo e tudo mais e tal. Só que não tinha como você jogar com anjos, nem com demônios. A gente queria jogar coisas dos demônios. Só tinha vampiro, né, lobisomem, enfim. E aí a gente acabou criando um RPG nosso. Depois desse RPG veio alguns contos que eu escrevi. E daí que veio assim... É claro que é uma mistura de muitas coisas. Vai muito além disso. Mas eu diria que o tema, assim... veio nessas duas fontes de inspiração, sabe? Então foi nos anos 90 que você teve essa ideia. Foi por aí, foi sim. O filme é de 95, se eu não me engano, o primeiro Anjos Rebeldes. E também esses quadrinhos da Vertigo, são mais antigos na realidade, mas chegaram ao Brasil nessa época. Foi meu primo que falou, tem um quadrinho novo aí, que é Vertigo e tal, e quando chegava no Brasil era uma revista chamada Vertigo, com várias histórias. Não era só, tipo assim, só o Hellblazer. O Hellblazer é Constantino. Acho que tinha Lúcifer também. Tinha várias histórias. Acho que tinha lá as histórias do Constantine, mas aí tinha uma outra história, era mais grosso um pouquinho, sabe? Tinha uma lombadinha, assim. Sandman. E aí era uma época... Sandman também, com certeza. Mas Sandman não tinha, né, quadrinho da Vertigo. Veio depois. O que tinha nos quadrinhos da Vertigo era um... Assim, não tinha sempre, tá? Tipo, assim, tinha uma história principal e depois tinha um Sandman que era aquele... Máscara do Mistério, como é que é o nome? Era um Sandman antigo, não era o Sandman Morpheus, assim. Depois a DC fez isso também. trouxe de volta um super-herói dos anos 30 e tinha umas histórias e tal, nem tinha muita continuidade. Então, cara, começou daí. Essas seriam as principais coisas, né? É claro que você vai enxertando muito mais coisas, assim. Por exemplo, aí, quero escrever algo no universo de anjos, mas, pô, também tinha muita influência de Cavaleiros do Zodíaco. Então, meus anjos não vão ser como... Acabaram que não foram, assim, como os anjos da Vertigo. Eram anjos, mas, pô, com golpes especiais, armaduras de ouro e tudo mais. Sim, sim. Aí, a grande coisa que você tem como criador é poder pegar todas essas referências e, né... transformar numa coisa que tem a sua cara. Eu não diria nem original, assim, porque original é um troço meio, né, mas que tem a sua cara. Você tá entendendo? E aí eu acho que eu consegui fazer isso junto, claro, com os meus amigos. Eu não fiz sozinho também, né? Junto com os meus amigos que eu jogava, sabe? Todos eles. Eu acho que esse negócio de originalidade é você pegar as suas principais influências e você transportar ele pra tua cabeça, pro jeito que você faz as coisas. Porque a gente é meio que escravo das coisas que a gente ouve, sente, claro, escuta. O Mark Henhagen, que foi até o cara que escreveu o Vampiro à Máscara. Vocês já chegaram a jogar Vampiro à Máscara? Já, não, uma vez. Não, né? Cheguei a jogar uma vez. Uma... Não, eu não. O jogo antigo, o primeirão, assim, que teve, é bem legal. Aqui em Teresina, o pessoal fazia live de Vampire. maneiro. Então, assim, esse cara que escreveu Vampiro à Máscara, ele falava, tem uma frase dele engraçada aí. Que era originalidade é a sua capacidade de ocultar suas fontes. Porque na verdade é isso. Você pega todas as suas fontes, as coisas que você leu, que você jogou, que você viu no cinema e tal, você traz de certa forma para o que você vai produzir. Mas como é que você faz para não ficar repetitivo, aquilo? Muito na cara. Claro. E aí que tá o poder da arte, que é você modificar e dar uma cara nova àquilo. Com do teu jeito, né? E aí, como é que faz isso? Não tem um como. Você vai tendo que encontrar o seu caminho, né? Claro. Tentativa e erro. E muito erro, né? Muito erro. Eu sempre falo que eu escrevi muitos livros antes de chegar a um livro que fosse mais ou menos razoável para publicar, que foi o Batalha. Muitos livros eu escrevi aqui em casa, em cadernos, Espiral, na época não tinha computador e tal. Eu vivi escrevendo, desde que eu me alfabetizei. Então, e muita coisa muito ruim, claro. Você, acho que na verdade, você tem um orgulho. Tu tinha comentado, né, que porque... você fez uma coisa de aliens no começo do Batalha. De aliens? Tipo uma coisa de outro mundo, assim. Eu acho que foi um Nerdcast que você falou isso, que nas primeiras rascunhas de Batalha, você tinha feito um negócio muito nada a ver, envolvendo o alien. Ah, não sei. Eu não sei bem o que você tá falando, mas não, eu já fiz vários livros, escrevi vários livros. Não sei se foi no começo, antes do Batalha, escrevi vários. Tem livro de ficção científica, de fantasia misturado com ficção científica. Porque quando você tá no início, cara, o que você faz é uma colagem, né? Você cola suas influências, cola. E aí fica meio uma coxa de retalhos. Depois que você vai aprendendo como é que você vai costurar isso melhor, entendeu? Então você entendi. É uma colagem. É o que eu vejo como escritor, mas obviamente também cada um tem uma experiência, não posso falar só por mim. Né? E quando é que você começou a botar na cabeça, eu quero ser escritor, eu vou publicar esse livro? Não, publicar assim, não, eu queria que as pessoas lessem, né? Mas eu não sei se eu tava tão preocupado assim com isso necessariamente. E eu acho que o escritor não tem muito essa coisa... Bom, como eu falei, mais uma vez falo por mim. Não tem muito essa coisa de que... É agora que eu vou ser escritor e tal. É uma coisa que vem sempre com você, né? Eu acho, sabe? Que sempre tive essa coisa de criar histórias. O próprio RPG, pra mim, que eu escrevi o RPG aos 13 anos. O RPG foi cara... Uma parada que eu parece que eu não sei. Eu não sei como eu viveria sem aquilo, porque você consegue botar para fora as suas histórias e de uma forma bem rápida, a sua criatividade, né? De outra maneira, pô, você vai escrever um conto, você escreve, legal, mas você vai levar um tempo escrevendo, um tempo as pessoas vão ler, sabe? É uma coisa mais demorada. O RPG vocês sabem muito bem, talvez até melhor do que eu, que é uma coisa que você bota a criatividade lá e pronto, fica. Ele não fica, mas ele tem um feedback rápido. Sim, porque o RPG, tu descreve a situação e tu já quer saber se ela funcionaria. Então o pessoal que tá jogando contigo pode te ajudar nisso. É um grande ensaio pra saber se claro, o que tu fez tem sentido ou se tem futuro. Eu acho importante. É, se for falar de RPG, tem várias coisas também. Mas, inclusive, no RPG é interessante, porque você não precisa também ficar tão preocupado com a originalidade, o que é bom também. Você pode colocar no RPG, eu já coloquei no RPG uma aventura em que os caras enfrentavam os aliens mesmo do filme. É claro que eu não poderia colocar isso num livro, né? Porque tem os direitos autorais. Mas tudo vale no RPG. Sim. Quando a diversão. Quando você. Se o cara se divertir, cara, por mais galhofa que seja, por mais copiada de outra coisa que seja, tal, o RPG funciona. Porque o único objetivo dali é você se divertir. Exatamente. Né? Entreter. Aí já na literatura é outra coisa. Talvez você não pode copiar igual, você tem que fazer outra maneira. Eu até queria aproveitar que tu falou isso. Assim que eu terminei Batalha, eu fiquei pirado. Não, eu tenho que ler mais uma coisa sobre isso, eu tenho que, sei lá, velho, jogar essa história em algum canto. Aí eu comecei a mestrar. Eu já jogava RPG desde criança, mas eu nunca tinha mestrado. Aí eu comecei a mestrar D&D e tal, aí quando eu comecei a pegar a prática e eu terminei de ler Batalha do Apocalipse, eu vou fazer minha próxima mesa a Batalha do Apocalipse. Cara, quando o pessoal, meus amigos, viu que eu queria fazer uma mesa dessa, lotou de gente aqui em casa. Eu nunca tinha mestrado pra 8 pessoas na minha vida. Maneiro, cara, maneiro. Nessa mesma época eu tinha jogado um jogo chamado Darksiders. Darksiders 2, no caso, eu comecei pelo segundo. Que é a história dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Nesse jogo você joga com a morte. Aí eu, cara, isso combina muito com a Batalha do Apocalipse. Aí pronto, eu comecei, peguei meu caderno, comecei a desenhar o Apollyon, comecei a desenhar os condes mais fracos. Eu fiz pra começar o Mephistopheles, que eu achava ele interessante pra caralho. Principalmente pelo nome. Uhum. Aí eu misturei o plano terrestre com o plano infernal. E um lugar do meio lá, chamado Fantasy, que era meio que um interconexão. Que era onde o Morte ajudava, uhum, o pessoal a fugir do inferno lá. Então o pessoal que tava lá por algum motivo estranho que não era pra ter acontecido. E aí apareceu Apollyon, uhum, e ele brigava com a Morte lá enquanto o pessoal enfrentava os demônios menores e tal. Porque até porque não dá pra enfrentar Apollyon nível 1. Uhum. Cara, foi uma mistura muito, muito doida, mas eu acho que eu posso falar que foi a mesa mais divertida que eu já fiz. Batalha do Apocalipse com Darksiders. Porque você, tipo, você não fala muito, não entra muito nessa dos Cavaleiros do Apocalipse no Batalha. Nesse RPG eu queria botar uma coisa que eu queria ter visto no Batalha, que são os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Eu senti um pouco dessa necessidade de uma história assim e acabei usando RPG pra, uhum, pra suprir a necessidade. É isso aí, é isso que é o RPG mesmo, né? O RPG muitas vezes é a vontade de você continuar com uma história que você viu e que você gostou, né? Quem nunca jogou... Na época que a gente era... Pô, passava o Cavaleiro Zodíaco, a gente jogava Cavaleiro Zodíaco. A gente queria estar dentro daquele universo, dentro daquela coisa, né? Sim. Então, digamos, pô, Senhor dos Anéis, a gente jogou várias coisas. É isso aí, pô. Você cria suas próprias histórias e o RPG te permite estar dentro daquilo. Até levar também a história para um lado que ela nunca entraria na obra séria. É, isso aí. Isso aí, você misturar, com certeza, né? É, tipo, olha só, Eduardo, quando surgiu a ideia de... Você sentou e disse, tá, eu vou lançar esse livro. Você chegou a ter algum medo pelo fato de ser você está lançando uma obra inspirada na Bíblia, que mexe com coisas da Bíblia num país como o Brasil, que é, todo mundo sabe, é meio complicado você trabalhar com esses assuntos mais... sacros. Críticos. Meio não, totalmente críticos. Complicado, mas... Totalmente complicado, sabe? Não é fácil você trabalhar com um negócio desse. Não é fácil para um escritor chegar e criar a sua própria versão de um conto bíblico. Você chegou a ter medo ou você tinha confiança que o apoio que você ia ter pelo pessoal do Jovem Nerd, dos ouvintes do Nerdcast, o pessoal que já te conhecia de, uhum, de livros anteriores, você tinha conhecimento que esse apoio seria maior do que qualquer outra coisa? na época, talvez por inocência, assim, não... Era algo que eu não me preocupava, nem passava pela minha cabeça. E depois eu vi, cara, que o que acontece, acho que é muito da maneira como você se posiciona. Às vezes, assim, existem polêmicas que crescem, e também uma vontade do autor, assim, na verdade eu não tô apontando dedo pra ninguém, nem eu caso, de ser polêmico mesmo. Eu nunca tive esse viés de polêmico, sabe? Sempre quando eu recebia alguém falando mal, assim, sempre no Twitter, alguém com algum preconceito, eu sempre ia lá, perguntava qual era o problema, explicava que era uma coisa de fantasia, e aí faço isso até hoje. Você tá entendendo? Então, assim, nunca tive muito esse problema, e não tenho, assim, a galera reconhece minha obra como algo de fantasia e sem o menor problema, assim, acho nunca tive nenhum tipo de... O que o Bira queria falar, acho que era o efeito Dan Brown. Nossa, estou reescrevendo um história medo do aqui. Efeito, um medo do efeito Mas eu não sei, nem tô querendo acusar ele, porque eu acho que nem foi o caso. Mas não, eu, realmente, eu não sei, eu não sei até que ponto também é... Enfim, não sei até que ponto isso também foi, cresceu por causa dessa polêmica, entendeu? E eu nunca tive, cara, vontade nenhuma de chocar, sabe? Eu sempre falo muito isso. Eu acho que a arte não deve ser baseada nisso, não deve ser baseada no choque. Porque eu acho que quem... ter essa coisa de chocar porque não ter o talento pra criar algo a partir do seu talento, não precisa chocar, sabe, tipo, pra aparecer e tudo mais. Eu nunca tive, precisa apelar pra esse lado e provavelmente nunca vou fazer isso, né? Então, sempre quando tinha alguma coisa, tem gente que até gosta, né, quando o cara falou mal do meu livro, então, poxa, legal, vai. Eu, poxa, pelo contrário, eu nunca quis briga com ninguém, não quero polêmica com ninguém, entendeu? Não quero me envolver em nada, sabe? Até porque eu tenho mais o que fazer também, sabe? Tenho como ficar administrando essas coisas. Então acho que é muito da maneira como você se posiciona, sabe? Eu acho que é um pouco isso, sabe, cara? Engraçado que eu nunca tive nenhum problema grave na mídia, assim, com os leitores. Eu acho nem lembro disso ter acontecido, sabe? A parte mais polêmica do livro, se é que pode se chamar de polêmica, é quando aparece o que era para ser Jesus, né? O filho de, o filho de Gabriel. E você trata isso como... Você até nem cita o nome dele, é só a criança lá escolhida da profecia, coisa assim. E você trata com todo respeito. Você deixa claro que, ó, esse aqui é o filho do Gabriel, uma criança que pode mudar o destino da humanidade... Mas você não, tipo, não tá querendo reescrever a história de Jesus ali. Você nem entra muito no... E também não ser uma coisa doutrinária também, né? Porque o que de repente pode, assim, chocar muito é quando você sai disso e quer recontar ou quer contar uma... ou quer contradizer uma crença e tudo mais. E criar isso é uma coisa que eu nem passo pela minha... vertente. Isso nunca passou pela minha cabeça, assim. Pelo contrário, eu só queria construir uma história, criar uma história bacana, para que as pessoas pudessem se divertir. E eu também acho que isso é uma coisa que passa muito até na maneira como eu falo, na maneira como eu me comunico. Com certeza. Eu não tenho uma postura, assim, de... uma postura polêmica. Tem gente que tem, né? E não tô nem julgando essas pessoas. Mas, cara, assim, não tenho muito interesse nisso, sabe, cara? Eu quero só escrever minhas histórias e... E é isso que eu quero, sabe? Eu acho que isso aí é o essencial. Você ter um bom livro, um bom conteúdo, uma boa história que emociona as pessoas. Pra mim, isso é só isso que eu quero. Pronto, não quero brigar com ninguém, sabe? E é bom que você realmente lembra também... da história pela história, né? E não por polêmicas. Sim. Sem dúvida. Claro. Mas tem gente que acha que a polêmica é essencial. Eu acho que isso aí é uma besteira, sabe, cara? Não é essencial. Essencial é o teu livro, né, cara? Sim. O conteúdo que você tem pra apresentar. Então, como a trilogia Filhos do Éden acabou no terceiro e já fez até o universo expandido depois, você pretende continuar fazendo histórias no universo do Batalha do Apocalipse? Olha, eu tenho muita vontade de escrever outras coisas desse universo, mas eu não sei qual vai ser meu próximo passo. Eu nem sei se vai ser sobre isso que eu vou escrever. Agora eu tô focado na RPG, né, do Batalha do Apocalipse, do Filhos do Éden, estamos criando umas aventuras prontas, eu e o Andrés Ramos, né, junto com outros, junto com outras pessoas também que estão envolvidas com isso. Tô relaxando, assim, né, Afinal de contas, eu passei, sei lá, cara. O livro do Aspergido foi lançado em 2006, então eu levei, sei lá, quase 10 anos aí nesse, trabalhando sem parar, quase que sem férias e tudo. Tirei umas férias e tal, não vou exagerar, mas. Então, estou aproveitando para relaxar aí para escrever essas aventuras aí, para trabalhar nessas aventuras. Então, a gente pode esperar uma aventura pronta do Batalha? Sim, vai ter, claro, claro, com certeza. Opa. Sem dúvida, confirmado, confirmadíssimo. Só não sei quando é que saiu, mas vai ter com certeza. Olha aí, pessoal, já se preparem. Mas, assim, eu tenho vontade de escrever sobre esse universo e também sobre outras coisas. Então, eu não sei a vertente que eu vou seguir depois, não, cara. Pretende iniciar um novo universo? Uma nova trilogia, por assim dizer? Então, por enquanto, eu não pretendo nada, na verdade, porque eu não tenho ainda nenhum tipo de projeto que eu vou fazer agora. Mas vontade eu tenho pra tudo. Tenho pra escrever outros livros, outras sagas, mil coisas, sabe, cara? Até pra teatro Sim. Eu tenho vontade de escrever. Olha, isso seria... Mas, por enquanto, eu não... Não, eu tenho vontade de escrever. Agora, vontade você tem, né? Agora, o projeto, você... Uma vez que você começa a anunciar, você tem que ir até o final. Então, o que não falta aí é a ideia, sabe, cara? Tem que saber qual que eu vou pegar e tudo e vou fazer. Não posso falar nada. O dia que eu falar, porque eu vou chegar até o final de alguma maneira. Então, claro que eu não posso dizer, porque eu não tenho nada planejado por enquanto, sabe? Só de saber dessa história das aventuras, as aventuras desse universo, eu já fico feliz, porque é um universo que a gente gosta muito. A gente viveu as aventuras com o Abon, passamos por muitas eras da humanidade, e a gente quer mais coisas desse tipo. Claro, não, vai ter com certeza, a gente já tá fazendo, tá quase pronto, na verdade, falta fazer a formatação, vai ser tudo gratuito, a gente vai lançar na internet em PDF, o pessoal que queira baixar e jogar no universo, quiser, enfim, fazer uma campanha, eu acho que é isso que a gente tá planejando por enquanto. A gente já tá planejando fazer um RPG mais interpretativo pra gravar mesmo. E, cara, depois que saiu o Universo Expandido, eu falei, não, tem que ser esse livro. Esse livro aqui tem muita coisa boa pra utilizar. E eu queria saber se você abençoa, né, a gente fazer isso. Claro, mas tá aí pra isso mesmo. O objetivo do que a gente lançou, esse último livro aí, do Universo Expandido, foi justamente compartilhar esse universo com as pessoas, sabe? Com os leitores. Então lá tem dois capítulos. Um capítulo que é um capítulo de fanfiction, que é um capítulo também que a gente quer compartilhar, o universo compartilhado, e também de RPG, que é justamente para que esse universo continue na mente, nos corações aí da galera que curte, entendeu? Assim como, enfim, como acontecia comigo no RPG, quando eu comprava um Player's Handbook ou um livro do Dungeons and Dragons, entendeu? Era essa a nossa vontade, para poder compartilhar mesmo com as pessoas, ter um manual, para que as pessoas possam levar isso de alguma maneira. Ou no RPG, como no caso de vocês, como também quem escreve fanfiction também estimula a fazer isso, quem gosta de desenhar, tá entendendo? Então esse era nosso objetivo com esse livro, sabe, cara? Lançar algo do tipo, assim, sabe? Claro que também você pode mudar. Se você não gostou de uma regra lá, vai e muda. Aquilo é só um guia, tá entendendo? Deixa eu te mostrar a imagem que eu fiz. Acho que foi 2013, na época que a gente jogava o Batalha do Apocalipse. Eu tive que fazer umas coisas pro Facebook. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Cara, essa foi a mesa que o pessoal encontrou o Mephistopheles e o Apollyon. Tá carregando aqui no Discord. Na época eu manjava muito pouco de Photoshop, mas eu queria fazer alguma coisa. Aí acabou que a gente chamou a mesa de A Batalha do Apocalipse. Botei a Joel, mano. Eu vou até deixar no post do programa pro pessoal. Manda aí. O pessoal tirar sarro. Por enquanto não chegou. Por enquanto não chegou. Pera, carregou agora. Tô vendo aqui. Legal, esse Apollyon aí tá interessante, cara. Acho que uma das primeiras fanarts do Apollyon que fizeram na internet, eu peguei e coloquei aí. Verdade, maneiro, cara, que legal. É isso que eu tô te falando. Eu acho que é isso, cara. RPG, você tem que se divertir, cara. Seja como for, se o seu grupo é um grupo, que aliás também tem aquela coisa, né? O grupo é um grupo que faz mais brincadeira na mesa e tal, é uma maneira de você se divertir, às vezes o grupo é mais sério, também você tem que entrar naquele clima, entendeu? Cara, o RPG essa é a diretriz principal, o importante é a diversão. Você usa o que você quiser, e se você tá com seus amigos se divertindo, poxa, então já valeu. Essa é a minha opinião sobre RPG, né? Não sei se tem... Pode ter gente que discorda, mas é assim que eu vejo. Não, tá certo. Eu já fiz RPG que é de carros. Então tá ótimo. De carros? carros. O Cachau? Cachau. Caralho. Universo de carros. Foi uma sessão só, foi... Foi galerinha, cara. Foi só, acho, foi pra zoar. Impressionante e mágico no RPG é isso. É, você consegue pegar qualquer coisa que você gosta e transformar num RPG, seja pra deixar extrapolar algum sentimento que você tem sobre aquela obra, seja pra tipo, passar pra alguém o sentimento que você teve ao conhecer. Não, mas é isso, pô, mas cara. Pra, não pra ter uma noção, sobre... nesse RPG dos carros, o vilão era o Megatron, tá ligado? Então, tipo, foi uma coisa muito viajada. Isso que o Eduardo Spohr falou do tom que tu dá pra aventura, tipo, se o grupo tá mais pra diversão, pra rir, ou se é uma aventura épica e tá focado no combate. É até interessante que essa mesa teve essas duas coisas. No combate lá pra sobrevivência, tava todo mundo sério, porque ninguém queria perder o personagem logo na primeira sessão e tava um negócio, um frenesi danado. Só que aí alguém soltou Batalha do Apocalipse no meio e todo mundo começou a rir que nem louco. E pronto, a mesa, a seriedade foi pra casa do caralho. Aí, essa vontade eu fiz na hora mesmo, por causa dessa pérola que aconteceu. E aí, tipo, só na segunda sessão mesmo que a seriedade voltou, porque... Depois que perde o foco, já era. É, não, mas é o que eu tô te falando. O importante é a diversão. E tem aventuras que são feitas pra serem galhofa também, né? Como já joguei uma vez uma aventura em que tinha... ó, pra você ver a galera que tinha. Tinha o... Era no Rio de Janeiro a aventura. Tinha o Zé do Caixão. Meu primo jogava com o Zé do Caixão. Tinha... quem mais tinha... O Thomas Grimorton, que é o homem do Ra, vocês vão lembrar dele. Tinha o Sergei, aquele cantor roqueiro. Sim. Tinha. O que mais que tinha, cara? Tinha o Homem da Capa Preta, tinha Madame Satã. E o objetivo era enfrentar um Lich, que era o Roberto Marinho. Então. Vocês conseguem imaginar Eduardo Spohr jogando essa aventura? Não, eu mestrei essa aventura, na verdade. Nossa, foi muito engraçado, cara. Foi muito engraçado. Não, mas assim, apesar de ser galhofa, as regras eram as regras do D&D mesmo, cara. E claro, se o cara morresse, morreu, assim. Não era, tinha regras mesmo, assim, né? Então foi bem bacana, assim, cara. Engraçado pra caramba, a gente rolou de rir. Às vezes tem que fazer uma mesa só pra se contrair mesmo, porque é muito combate, né? Sim, foi bem maneiro. A gente aqui, uma vez ou outra, faz uma mesa dessa, um one shot, só pra descontrair. Tinha um jogo que era muito... diversão do que em sistema. A gente pega um sistema simples, da última vez era só com D6, eu acho. Foi o do Gatekeeper, Thiago, que a gente fez? É o D20 simples, na verdade. É o D20 simples, é verdade. A gente pegou o velho da ponte lá de Monty Python, que também aparece no especial de RPG do Nerdcast. E aí eu fiz o Gatekeeper, então eu faço toda uma encenação quando aparece o Gatekeeper. O pessoal gosta muito, pede muito pra repetir, aí eu repito, né? Maneiro, legal. Sobre o lançamento do livro, quais foram as dificuldades iniciais que você teve para lançar? Como é que surgiu? Como é que foi o lançamento em si? Do Batalha, no caso. Foi o primeiro lançamento do Batalha foi pelo Jovem Nerd, né? O primeiro lançamento do Batalha foi pelo Jovem Nerd. Até hoje eu procurei a edição do Jovem Nerd, mas eu não consigo achar em nenhum lugar, cara. É, porque não tem mais, né? Não tem mais, a gente lançou pelo. A gente lançou pelo... A gente só tinha 100 exemplares naquela época, porque as primeiras edições foram 100. Foi um concurso que eu ganhei. E aí a gente disponibilizou na Nerd Store. Foi a estreia da Nerd Store. No dia que a Nerd Store estreou, né, foi 28 de setembro de 2007. online, né? É, claro, já, a história é online, né? E aí, no dia que ela estreou, a gente lançou a Batalha do Apocalipse para ser um produto que seria, né, não só camisas e tudo, mas livros também, que é uma coisa que a gente nerd gosta muito. E aí foi isso. Aí ele vendeu muito bem. Como eu tinha 100 exemplares que eu tinha ganhado de graça, né, assim, sem custo, acabou que a gente pegou essa grana cheia e fez mais 500 exemplares. Aí fizemos mais 500 e aí vendemos esses 500. E aí depois, em 2009, resolvemos fazer 4.000. E aí teve esse segundo lançamento pela Nerd Store, em 2009. E aí em 2010 que eu fui para Veros, né, para Record. Então foi esse caminho de lançamento do Batalha, no caso, né? Sim, sim. É muito interessante isso, sabe? Como a internet, assim, o poder dela trazer, dela fazer as pessoas gostarem de uma coisa a ponto de, vou comprar aqui pra ajudar o cara e ver que isso vai dar futuro pra uma coisa boa. Eu acho isso muito bonito. É, mas também tem que ser uma coisa legal, né? Porque também se você faz uma parada e o cara compra por impulso e não é bom, também aquilo acaba... mexer negativo, né? Sem sombra de dúvida. Tem que ter esse cuidado também, que é o cuidado que você tem que ter na publicidade, né? Eu acho, pelo menos. Sim. Eu acho. E qual seria o conselho que você daria pra quem quer começando agora? Quem quer publicar um livro? Quem quer escrevendo? É, primeira coisa é escrever mesmo o livro, né? Porque é a coisa mais difícil que tem. É, não, sim. Eu não tô tapando sol com a peneira. Porque é difícil mesmo, não tô dizendo que é fácil. E se é difícil para quem já escreve, quem já está no mercado, imagina para quem nunca escreveu, quer dizer, nunca publicou nada, tem todas essas inseguranças rolando. Então, é muito difícil você escrever, porque também você precisa de um foco, e é um trabalho muito... não é um trabalho braçal. Então você tem que ter aquele foco intelectual, é bem difícil, é um trabalho realmente muito difícil. E a primeira coisa é escrever, né? Tem que escrever o livro, claro, um bom livro, fazer o melhor que você pode. Acho que essa é a primeira coisa, né? É relevante falar isso, porque às vezes tem gente que fala comigo em eventos, queria uma ajuda para publicar o livro e tal. Ah, qual é o seu livro? Não, estou escrevendo ainda, estou com uma ideia na cabeça, então não adianta. A primeira coisa é escrever o livro mesmo. Tem muita gente que está com, eu estou com um projeto aqui. Exatamente. Essas 10 páginas depois... aqui, que não, vai ser 700 páginas, mas eu já tô com só com o primeiro capítulo. Não, cara, termina. Você tem que ser a primeira pessoa a gostar do seu conteúdo. É bem difícil, né? Escrever é uma coisa muito difícil. E aí depois você tem que publicar o livro. E você, se você não encontrar nenhuma editora, você também hoje em dia tem todas as publicações independentes, não só físico, como hoje em dia ainda tem. Na minha época não tinha, mas você pode lançar o seu livro... no Wattpad, na Amazon, vender ele, tudo pro formato digital. Eu até falar sobre o Wattpad, porque tem gente que começa por lá mesmo. E aí chama a atenção das editoras depois do sucesso virtual. Sim, é claro, claro, claro. Mesmo quando eu não tinha o recurso digital da internet, era possível fazer, claro, né? Senão eu não teria tido autores antes da internet, claro que tinha. Mas a internet não me facilitou mais, né, esse processo. Então você tem que, obviamente, fazer com que o seu trabalho se torne conhecido, e a maneira como você faz isso é uma maneira que cada um vai encontrar o seu caminho, né? Meu caminho foi através da internet, dos podcasts, que eu já me sentia muita vontade, não só pelo Jovem Nerd, na verdade, mas porque eu já sempre trabalhei com jornalismo de internet, muito antes de lançar os livros, me sentia à vontade nas redes sociais, nos meios da internet. De repente, o caminho de outra pessoa vai ser um outro caminho totalmente diferente, que nem passa pela internet. Tem pessoas que, ao contrário, acham melhor ficar recluso. Então, quer dizer, eu estou dizendo, tem que procurar uma maneira de você se... E se você for recusado por uma editora, é a hora também de você fazer essa publicação independente, né? Pô, muitos conhecidos meus, amigos meus, fazem isso e estão crescendo aos pouquinhos. Se faz uma publicação independente, se o seu trabalho for legal, você é chamado para falar em algum lugar... Pois, se você souber falar, se souber contar a tua história e tal, você vai se destacar também. Então, é isso aí, cara. É muito trabalho, tanto na parte de escrita, quanto na parte de divulgação. Você tá entendendo? É, no, eu chamaria que é o famoso trabalho, entendeu, cara? É muito trabalho, porque existe um glamour aí em relação a escritor, autor de arte escrita, de que é tudo um glamour e que... Não, na verdade, 99% do trabalho do escritor é uma coisa totalmente ao contrário do glamour, é ficar no seu computador ou na sua casa escrevendo solitário, um trabalho difícil, um trabalho que requer muita concentração. E é isso, cara. É a única maneira de você fazer alguma parada, assim, sabe? Eu não queria terminar esse programa sem fazer aquela pergunta que acho que você já ouviu milhares de vezes. Como foi o processo da jornada do herói do álbum? Desculpa, gente. Nada. Legal, é legal essa tua pergunta, porque é engraçado, porque quando eu conheci a jornada do herói, o Joseph Campbell, já tinha começado a escrever Batalha do Apocalipse. Estava lá pela metade, mais ou menos, aí eu vi passando aqui na televisão, na TV Educativa, Guerra nas Estrelas. Eu falei, pô, que estranho, a TV Educativa não passa Guerra nas Estrelas, né? Comecei aí me interessei, fui ver o documentário. Na verdade, era um documentário, era uma entrevista com esse cara, Joseph Campbell, né, que escreveu O Herói de Mil Faces, que é um livro que fala sobre isso e tudo mais. Eu fiquei embasbacado como o que ele tava falando. É tudo aquilo que eu sempre gostei, assim, sempre acreditei, sempre curti e tudo mais e tal. Só que eu nunca usei, né, a jornada do herói nas minhas histórias de forma consciente, né? Muito pelo contrário. Eu acho que é interessante você conhecer essas fórmulas, esses métodos, não só do jornada do herói, como qualquer outro, para você poder também usar aquilo como uma técnica. Talvez, se aquilo é uma ponta que você está solta e você não sabe como... É sempre importante ter conhecimento. Mas eu nunca usei. O que é até interessante, é porque eu acho que um dos sucessos do Batalha do Apocalipse é que ele veio justamente ser contra a jornada do herói que estava sendo apresentada em muitas obras. Então, o que aconteceu, né, interessante aí, é porque, apesar de eu falar muito sobre o jornal do herói e gosto muito disso, tal, me interesso, porque são etapas que são metafóricas da nossa vida, já falei isso várias vezes, o Batalha do Apocalipse, quando eu lancei, ele quebra isso, né? Porque o que é a jornada do herói? A jornada do herói é assim, basicamente é um personagem principal, né? Um protagonista que não conhece nada do mundo, né? Ele tá naquele mundo comum dele, não conhece nada do mundo, como Harry Potter, como Rei Arthur, como Luke Skywalker, não conhece nada do mundo, é um iniciante, e ele é chamado para uma aventura, ele vai aprendendo as coisas, vai aprendendo ao longo, ele é um cara inocente que vai crescendo. E isso era um motivo que estava muito comum nos livros de fantasia da época. O Harry Potter trouxe isso, né? Trouxe isso não, mas isso não é a versão de Harry Potter, claro que não. Mas os livros de fantasia que vieram depois de Harry Potter, eles começaram a utilizar muito isso, né? Era sempre a mesma historinha de uma criança, de um orfanato que não aprende nada, que não sabe tal, ou alguém que, entendeu? Uma garota que está aprendendo tudo mais, etc. E o que eu, no Batalha do Apocalipse, eu quebrei isso. Eu vim justamente com um personagem que já sabe tudo, que é o Ablon. Ele não começa de baixo, ele começa de cima. É, tanto é que a primeira cena da Batalha do Apocalipse é ele no topo do Cristo Redentor, lá olhando o mundo de cima. Né, isso não é simplesmente uma imagem aleatória, isso é uma construção metafórica. Ele está em cima, né, e a humanidade está embaixo, que é o contrário da jornada do herói. Então eu já vim quebrando isso, né, venho desafiando todos esses parâmetros que eram colocados nos livros de fantasia. Então acho que um dos sucessos do Batalha, dos outros a gente pode falar, é outra coisa, mas foi justamente porque quebrou esse modelo da jornada do herói. Apesar de eu falar muito da jornada e até dar aula sobre isso, meu primeiro livro foi justamente a quebra da jornada do herói com um herói que é bem diferente do que se coloca nesse modelo. Então, e eu acho que isso foi um dos motivos pelo qual também o livro foi bem aceito e trouxe essa, eu não diria essa novidade, mas essa coisa diferente em relação aos outros livros que estavam vindo de fantasia. Não sei se vocês estão me entendendo aí, me acompanhando, mas essa é uma análise que eu faço hoje em dia. o mais maneiro da jornada do Abron é a... Quer dizer, é a própria jornada. Tipo, eu até posso fazer uma comparação. A passagem de tempo, isso, é sensacional isso. As dificuldades que você bota pra ele enfrentar, eu até posso fazer aqui uma comparação com o Berserk, que é a jornada do Guts. Apesar de ter um sofrimento terrível em Berserk, as provações têm a dificuldade assim, pareada. Apesar do Abron ser um anjo, ele enfrenta inimigos que são páreo com ele. É, toda aquela questão de quase morrer, de quase perder entes queridos. Não, no caso, perder entes queridos. É a pessoa que ele. O pessoal da. Os renegados, ele foi o único sobrevivente, né? O único sobrevivente. Hoje em dia, sim, né? Sim. E toda essa questão de perda, da própria jornada, das coisas que ele encontra. Eu acho que isso meio que faz a pessoa se identificar com ele. Então, a pessoa que agora não tem mais nada, de repente ele encontra a Shamira, que é a ligação que ele tem com os humanos agora, como se fosse uma nova perspectiva pra ele, que antes ele não tinha. Sim, é. É uma jornada longa, né? Sem dúvida nenhuma, que passa por várias coisas, mas também acompanha a história da humanidade. Isso também é outra sacada que eu acho que ajudou bastante também o livro ser bem aceito, porque tem um personagem que... Eu só trago muito do Highlander, né? Tem um personagem que atravessa toda a história, e também ele vai vendo, observando a história, né? E a maneira como você também vai contando. Eu sempre fui muito apaixonado por história, vocês certamente sabem disso pelos Nerdcasts de história que eu gravo aí, né? Sim. E, por exemplo, quando você começou a descrever as dificuldades que o Abron passaria, até ele ser um cara bem fodão, qual foi, assim, o capítulo assim, que tu acha que ele muda radicalmente, assim, pra entender o problema que ele tá enfrentando, pra meio que mudar isso? Porque ele tá todo livro pensando, não, eu tenho que desafiar a Lúcifer e meio que, mais ou menos por vingança, porque o Lúcifer que enganou ele. Qual foi a passagem que ele supera isso, de seguir em frente com outra perspectiva? Eu acho que é na Babilônia, porque no momento que ele... às vezes é muito fácil, assim, você... O que acontece? Você tem um ideal, né? Mas isso até é uma metáfora para coisas que acontecem aí na nossa sociedade. Às vezes você tem um ideal, às vezes ele é suplantado por desejos e necessidades, desejos individuais, né? Desejos egoístas até. E foi o que aconteceu com ele ali, quando ele tinha um ideal, ele desafiava, achava que os humanos tinham que ser salvos, etc. Mas à medida que ele cai na Terra, e aí um ser humano, que no caso foi o Nimrod, que era o rei lá da Babilônia, pega e mata uma aliada dele, que era a Star, né? Que ela tá presa dentro da coisa, ele fica irado e vai pra cima pra matar o cara, né? Vai pra matar mesmo. E é a Shamira que fala, se você fizer isso, você vai estar fazendo uma coisa por pura vingança. E você, tudo que você construiu aí, você tá se contradizendo ao matar esse cara. E aí ela que faz essa... Ela que é a consciência dele, esse ponto. E aí eu acho que é aí que ganha, porque aí Ablon e Shamira viram um só, né? Ablon e Shamira vira que é o Ablon, que é a força física e até uma coisa mais agressiva, né? Porque ele é um querubim, então ele tem essa agressividade dentro dele. E a Shamira que é a consciência, né? Apesar de ela ser uma necromante, então pode trabalhar com mortos, uma feiticeira, pelo contrário, ela é justamente a que está centrada ali, é a consciência dele, é a humanidade dele. Então acho que isso que essa é a parte que é crucial, que ali ele entende para que ele veio, sabe? É porque no livro você fala que os anjos, eles não têm livre-arbítrio, eles sempre são eles são levados, guiados a um objetivo. No caso, né, nessa parte aí é que o Abron meio que quebra essa amarra angelical que ele tinha. E por isso que eu falo que ele muda de perspectiva. É, não, eles são guiados pela natureza dele de casta, né? Isso, isso. Mas não pelos objetivos em si, ou tem a capacidade de escolher, na verdade. Mas a natureza dele de casta, que é diferente, né? É, porque ele vai pro inferno, não, eu tenho que desafiar a Lúcifer, porque essa é da minha natureza, eu sou assim, não tem como mudar. Mas aí Sim, ele verdade. consegue. É interessante, porque não é uma coisa feita assim de hora para outra. Ele tem todo um caminho até ele conseguir quebrar esse elo da casta. É, por isso que é importante também ter esses todos os flashbacks, né, que tem no livro. Às vezes eu vejo gente criticando um pouco o flashback e eu aceito as críticas de uma boa mesmo, assim, não tem problema nenhum. Problema com o flashback? Barato. É, tem muita gente que acha que os flashbacks não são necessários ao livro. E eu sempre explico que todos eles são extremamente necessários para a construção do personagem, dos personagens em si. É, você vê no flashback de Roma e Jerusalém, que é um flashback longo, é quase um terço do livro, mas aquilo é necessaríssimo. Eu não sei se existe essa palavra, é necessário. Muito necessário para construir tanto Ablon quanto Shamira também. Né? Então é muito necessário ter aqueles flashbacks ali. Porque é aquilo que constrói o personagem, tudo, senão. Cara, senão não tem porquê também você acompanhar a história deles, né? Aí a gente acompanharia só a parte mesmo. A superfície, tá ligado? Tem muito. Exatamente. Tem muita ramificação dessa história que é importante a gente ser lembrado. É isso que dá profundidade, exatamente. Vem cá, você imagina as suas obras, por exemplo, no cinema? Ou como se fosse uma minissérie, alguma coisa assim? Adaptação, vamos falar de adaptação. É, uma adaptação. Porque, por exemplo, quando eu li A Batalha do Apocalipse pela segunda vez, aquela cena do Ablon, que o Redentor, eu já imaginava com a fotografia do Snyder, sério. Já era um bagulho. Ou então as partes da Segunda Guerra, nos Anjos da Morte, eu já imaginava, cara, tipo assim, realmente, um filme dirigido pelo Snyder, eu já imaginava tudo escuro, negócio sombrio, pô, já, tipo assim, eu sonho com um filme no universo de Apocalipse. Então, você tem algum plano, sei lá, Um sonho, sabe? Não, sonho sim. Eu gostaria que se virasse, o que eu gostaria de trabalhar, assim, mas num futuro mais próximo. Eu gostaria de trabalhar não um filme dos livros nem nada, mas uma série que fosse do mesmo universo. Assim. Isso é uma coisa que acho que seria uma ótima maneira de começar. Não uma série retratando Filhos do Éden, nem retratando Batalha, nem nada disso. Mas uma série nesse universo. Eu acho que as séries elas estão muito melhor do que os filmes, sabe? Tipo, cinema hoje é uma coisa muito elitizada, que eu mesmo, assim, não sou um cara pobre, também não sou um cara rico. Mas, assim, eu não tenho condição de ir ao cinema sempre, cara. Assim, aqui no Rio, até porque eu pago inteira, né? E aqui no Rio é 30 reais, né? É complicado pra caramba. 30 reais é normal aqui, pô. Não... Sim. Então também é, cara. Sem falar o que você compra também de... Sem falar estacionamento, pipoca... Cara, você nunca gasta só 30 reais pra ir pro cinema. Claro, pô. É, você vai gastar uns 100 reais, porque aqui... O cinema é uma coisa hoje em dia no Brasil, não sei no que ela. Acho que lá fora também ela tá muito elitizada, né? Então, a série já não, né? Netflix e tudo mais, são séries que assim, você tem acesso melhor a elas e tal. E eu acho que eu gostaria de trabalhar uma série que fosse no mesmo universo, assim. Até com uma história diferente e tal, né? Que pudesse se adaptar mais a uma realidade no início com um orçamento mais baixo e tudo. Eu realmente gostaria muito dessa oportunidade. Espero que eu consiga. Ainda não estou trabalhando, não estou nem correndo atrás disso, mas é uma coisa que eu gostaria muito, cara. É uma vontade que eu tenho. E até para se tiver filme no futuro, talvez fosse melhor começar assim, né, cara? Com uma série. Eu acho, sei lá. Sim. Começou uma campanha no Twitter agora. Eduardo Spor na Netflix. Qual era o nome daquela série? Já tem, cara. Já tem uma galera falando aí. Isso seria maneiro. Teve gente que ver, fez trailer até disso. Já, faz um tempo que rola. Pô, Crazy Fanmade eu já vi, já. Qual era o seria nome... bem legal, cara. Qual era o nome daquela série de anjos que começou até bem, cara? Anjos da Noite? Não, Anjos da Noite. Anjos da Noite é uma série de filmes. Porra, velho. Ah, série de tá. Anjos da Noite nem é sobre o assunto, porra. Era aquele filme, cara, Legião. Acho que era Legião o nome. Ah, Legião. Que sim, virou sim, a série. Legião, que virou a série. De gasolina. Deixa eu falar. Eu não cheguei a ver, cara. Eu vi o filme, eu lembro que o filme não gostei tanto. Não cheguei a ver a série, não saberia te dizer se é boa ou ruim. Pois é, a série começou com potencial, mas ela ficou... Caiu muito. Pois, ficou muito arrastado. É, pois é, ficou muito preso no, nos plots que não avançavam na história. Eles não quiseram inovar, só queriam continuar na mesmice. É. Então ficou maçante. Aí ficou só aquela ação padrão de série de baixo orçamento, que não é tão legal assim. Enfim, eu tipo, vendo essa série, eu vi, não, tem uma luz aqui pra Batalha do Apocalipse. Talvez algum dia comece assim. Não que... Não, e as séries têm séries sendo feitas no mundo inteiro, cara. É o que eu tô dizendo. Não é só nos Estados Unidos, né? O cinema seria só lá. Esse que é o grande lance. E aí no Brasil pode ser feito séries também, né? A Netflix tá no Brasil. Sim. Você vê, por exemplo, Narcos. Narcos é uma série, tudo bem. Não é uma série nem brasileira, nem... É uma série que é multi... de vários países, multinacional. Mas quem dirige, por exemplo, Padilha, que é o diretor do Tropa de Elite. Sim. Brasileiro. Sim. Então, cara, cada vez eu acho que isso está mais próximo. E torço para que um dia aconteça aí. Torço não. Eu vou trabalhar para isso, mas vamos ver um dia. Eu não estou trabalhando, mas é uma coisa que eu tenho vontade de fazer no futuro. Talvez, é, que é porque a Netflix está mandando bem na produção nacional, né? Nós temos agora o Matador, que, pô, foi excelente. Então, tem potencial realmente. Uhum. E potencial. Enfim, a gente deixa isso aí mais pro futuro. Enquanto isso, a gente vai ter mais livros do Expo pra. Tomara! isso é uma coisa que eu posso fazer sem. Né, sem mais. Sem outras pessoas, né? Isso eu posso fazer. Quer dizer, sem outras pessoas não, mas eu digo assim, isso é imediato, né? Isso eu posso fazer. Sem sombra de dúvida. Essa aqui é só a gente já tá confabulando um futuro promissor pra. Uhum. Pro Esporverso. Uhum. Como é que você chama? Você chama a tetralogia angelical ou você usa o Esporverso mesmo? É, eu não gosto de falar Esporverso porque é uma coisa meio, não sei, meio... É meio egocêntrica, assim, né? Eu acho que o leitor pode falar, mas o próprio cara falar isso eu acho meio estranho, sabe? E eu, sei lá, eu chamo o universo dos meus livros, o universo, sei lá, do... Tetralogia, enfim, no universo do Batalha, do filme. Eu uso o universo do cenário, universo da Batalha. É, eu falo assim, né? O próprio autor falar isso, eu não sei se é tão legal. Sei lá. É tipo o Senhor dos Anéis, você vai falar o quê? Você vai falar do Tolkien verso? Não, você vai falar da história da Terra-média, que é. Já engloba tudo. Sem dúvida. Por outro lado, quando a galera fala assim, eu vejo as pessoas falando do expor verso. Eu acho legal também, porque eu vejo como um carinho que as pessoas fazem, assim, não sabe? Sim, com pô, certeza. Legal lembrar, não é. Não fazem nem por. Fazem assim por, sei lá, porque acham bacana, entendeu? Lembram de mim, uma coisa. Eu acho que isso, né? Tô ligado. Sei lá. Qual a relação que você tem com. Que eu já vi você em várias redes sociais conversando com o pessoal, até mesmo nos grupos de Facebook, nos grupos de livro e tal. Qual a relação que você tem com o pessoal que comenta lá tuas coisas, até mesmo pra criticar, às vezes falando mal. Cara, eu acho um privilégio, cara. Um privilégio porque as pessoas estão lendo meu livro, sabe, cara? Então é tudo que eu sempre quis. É, não importa se são muitas ou se são poucas. Claro que se for muitas, melhor, porque é sempre legal. Você quer que a sua mensagem, que a sua história chegue a mais pessoas, não tem a menor dúvida disso. A maioria dos... não digo todos, mas acho que a maioria dos autores tem essa vontade. Então, pô, cara, eu tô aqui criando uma história, sabe, tipo, aqui no, né, sou um cara, eu sempre falo isso desde o Nerdcast 80, sou um cara como qualquer outra pessoa, sem diferença nenhuma, e de repente as pessoas estarem falando sobre isso, comentando, ou até mesmo, se o cara tá criticando, mas a crítica é construtiva, poxa, ele foi lá ler o livro, pra mim isso é um privilégio único, cara, então eu acho que o mínimo que eu posso fazer é, dar atenção para essas pessoas. Quando eu não dou atenção, porque eu não vi mesmo, né? Ou então, sei lá, no próprio Twitter, eu tô viajando, não consigo ver todas as mensagens, mas quando eu consigo, eu respondo e tento falar com elas. É o mínimo que eu posso fazer. Como é que eu vou ignorar a galera que, pô, os caras estão fazendo. Que te apoia. Né? Cara, às vezes não, nem apoia assim de forma até consciente, mas o fato de ele estar lendo ali, é pra mim um privilégio inacreditável, sabe? Tipo, a gente tava falando aí do Jornal do Herói, do Joseph Campbell, que é esse cara que é esse pensador aí, que foi meio que meu guru, assim, né? Procurem mais coisas sobre ele, o poder do mito e tal. E ele fala um pouco disso, assim, ele também é um pouco filósofo. Ele fala, assim, que as pessoas, assim, tipo, na sociedade, cara, assim, ou melhor, na sociedade antiga, elas viam tudo como sagrado. Sagrado não é assim, você não precisa ser religioso, não é isso. Mas ele via tudo assim, para os povos antigos, né? Você caçar um animal para comer, tudo aquilo era um ritual sagrado, era você ver a sua vida como algo precioso, tá entendendo? Não tem nada a ver com religião, tá entendendo o que eu tô falando? Sim, sim. Então, eu acho que hoje em dia, assim, com a correria e tal, a gente tá perdendo muito isso, fica tudo muito banalizado, assim, tá entendendo, cara? Você acha que perdeu o toque humano, a calorosidade humana e tal, o toque... Não, eu acho que ele existe, mas acho que tem muita coisa nossa que é banalizada, sabe? Tipo, como a gente consegue tudo muito fácil, tudo muito banalizado e tal, e a gente tem que parar e olhar, assim, você tem que olhar, caraca, tu tá vivo mais um dia, cara, você tá vivo nesse mundo, tem merda acontecendo, tem problemas, tá, mas, pô, você tá vivo e o mundo é belo, cara, sabe? Tipo, sem querer também ser muito poeta nesse sentido, mas as pessoas às vezes perdem essa noção, entendeu, cara? Ficam se preocupando com coisas pequenas, brigando no Facebook por besteira. Caralho, isso é uma parada que não consigo entrar na minha cabeça, isso, tá entendendo, cara? E aí, poxa, eu vejo tudo, tento ver tudo, também não sou um cara perfeito nem santo, não, mas tento ver essas coisas, a vida com um certo fascínio. Tá entendendo? Então tu é um carpe diem. Não, não é carpe diem, parece também que você é um bom vivant também, né? Tem muito trabalho envolvido também, né? É só você parar, ficar de barriga pra aproveitar o dia. Não, até no trabalho, né? Você trabalhando, até no teu trabalho tem essa fascinação. Sim. Você tá ali escrevendo, tudo, qualquer coisa assim. Enfim, mas eu acho isso, cara. E aí quando eu vejo alguém falando sobre meus livros, eu, pô, caraca, isso aí é um privilégio, sabe? Eu encaro dessa forma, assim como eu tento encarar a vida. Também tenho meus problemas, fico puto com várias coisas, não sou perfeito, não sou 100% assim nem nada, mas assim, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, sabe, cara? Quando a gente tá, de repente a gente tá, sei lá, se preocupando com uma besteira, pô, para e pensa bem, sabe? Será que isso vale a pena você... Vai me trazer algo de bom. Para com isso. Isso aí que você falou mesmo, cara. Isso que você falou é bem importante. Focar também em coisas boas. As pessoas às vezes focam muito em coisas ruins, né? Você tá falando de crítica. Alguém critica o livro e tal. Vou lá e fala com o cara, beleza. Mas às vezes tem gente que foca muito só nas opiniões negativas. Tá entendendo, cara? Sim, eu falo isso porque eu já li algumas pessoas meio que destilando veneno assim nas tuas obras. Eu já vi tu comentando assim na maior calma do mundo, cara. Não. Obrigado aí pela crítica, a gente tá sempre querendo melhorar, cara. Eu fico pensando, cara, esse cara é um santo, só pode, porque a calma que ele tá tendo pra responder essas mensagens, eu acho que eu não teria. Aí eu meio que me inspiro um pouco assim, né, nessa tua postura na internet. Que é muito difícil você ser calmo nas redes sociais. Na verdade não é, quando você começa a ver, por exemplo, você tem que levar em consideração, eu já falei isso várias vezes, inclusive em relação à crítica, em podcast que me perguntaram e tal, é o seguinte, e vale a pena falar de novo, que é o seguinte, você crítica, quando ela é construtiva, o cara não gostou do seu livro, leu o livro, não gostou, fez uma crítica respeitosa e não gostou por causa de tais motivos, né? Ele não te agrediu nem nada, né? Ele só fez uma crítica, não gostei daquele personagem, tudo. Pô, você vai ver, quem sabe ele... Vamos ver, às vezes ele pode estar certo, sabe, cara? Não quer dizer que ele esteja, mas pode estar certo, isso é uma coisa. Agora, quando o cara vem uma crítica destrutiva, vem xingando você e tal, uma postura agressiva, você não pode ficar puto, porque você tem que entender que isso não tem nada a ver com você. Isso não tem nada a ver com a sua obra, com o que você escreveu, isso é um problema do cara, entendeu? Sim. Porque nada justifica você, sei lá, agredir uma pessoa que você não conhece, né, de uma forma... Não, isso é um problema dele, entendeu? Ele tá com algum problema na vida dele, ou ele tá, sei lá, até mesmo com uma vontade de estar naquele teu lugar, sabe? Tipo, e às vezes pode ser inveja, às vezes pode não ser. Às vezes o cara tá, sei lá, puto com alguma coisa acontecendo na vida dele e tal, então isso não tem nada a ver com você nem com o teu livro. Vai ver, ele faz isso com outras obras também, né? Isso é uma postura que ele... É uma catarse, ele tá botando pra fora porque alguma coisa... na vida dele não tá legal. Então você não pode também ficar puto com essas pessoas, porque, coitado, o cara não tem nada a ver com você, entendeu, cara? Então quando você tem essa consciência, pronto, resolveu. Você não tem que ficar chateado em coisa nenhuma, entendeu? Né? Então é isso que é importante entender, cara. Quando vem muita agressividade, sabe? Tudo isso aí é o problema do cara, o problema, sim, da pessoa. Nada a ver com você. Sim. Vale até pra vocês também, né? Coisas que se foram criar, livros de vocês, podcast. Pode ter absoluta certeza disso, cara. Ah, até a gente não... A gente já sofre bastante crítica, né? Então, que é de boa. Cara, vou só reforçar o que eu disse antes. Na crítica construtiva, aí sim, é uma coisa que você tem que levar em consideração. Tô falando das destrutivas, sabe? São destrutivas mesmo. Eu até tive sorte naquele último projeto que a gente fez, da HQ do Trilhas Exemplares, que a gente teve até um feedback positivo das coisas que a gente fez na Sim, na sim. A gente teve muita crítica mesmo, falando, ó, isso aqui tá meio estranho, mas na questão lá dos quadrinhos, essa parte aqui da legenda você pode melhorar um pouco. Mas a gente, graças a Deus, a gente não teve nenhum hater dessa história. Graças a Deus, porque... Mas eu queria ter pra testar, pra me testar, ver se eu aguento ouvir uma coisa bem trash mesmo sobre o que eu tô fazendo. Não alimente os trolls, né? Não feed the trolls. Os trolls, eles estão ali pra, justamente pra te... Pra jogar uma... É, exatamente, é. Só um adendo aqui, a série que eu falei anteriormente se chama Dominion. Deixa eu até... Depois eu mando... É Dominion, isso. Dominion. Até se tu se interessar depois, Eduardo, tu assiste aí só pra ver se realmente a implicância é minha ou se a série realmente caiu de qualidade. Eu vou conferir, sem dúvida. O filme, realmente o filme tem esses problemas. A série começou um pouco melhor, mas eu acho que poderia... Tinha tudo pra dar certo aquela série. Eu fico meio triste por causa disso. Falando de impostura na internet, talvez essa seja a pergunta mais importante desse podcast. Eduardo, como é que você consegue fazer esses crocadilhos no Twitter? Tava esperando. A gente podia fechar o programa sem essa. Não podia, não dava. Não sei, cara, eu não sei mesmo. Você diz no Twitter ou no Nerdcast? Não, você acho tá falando? Que em tudo, em tudo. Eu fico ali só observando, né? Às vezes vai o Afonso Solano, o Azaghal, o Jovem Nerd ali falando alguma coisa, eu respondo com trocadilho. É verdade, é verdade. Acho engraçado, genial, assim. Vem do nada, é genial, cara. Eu não consigo. Você acha que não tá se expondo muito, né? Essa é velha. Essa é velha. É, Thiago, a batalha dessa daí é difícil. É difícil, é difícil. Você vai perder, Thiago. Aquela do Cthulhu foi sensacional. Não, já falei, mas eu já falei isso no qual foi o Nerdcast que eu falei isso? Eu não sei. Foi que... Eu acho o seguinte, cara, porque eu sou um cara, um autor, assim, às vezes a pessoa acha que o cara é muito sério e tal, então começa a falar e falo sério, então... De repente, aí cria essa confusão na cabeça da galera. Você acha que vai falar uma coisa séria e aí fala uma piada, entendeu? Então, eu acho que esse aqui é o ataque de oportunidade que me beneficia aí nos lugares. Sim. No caso, no humor, a gente chama de quebra de... quebra de expectativa pra gente que joga RPG, isso, é ataque de oportunidade. Isso. Exatamente, isso aí. É isso mesmo. Quando tu pensa que não, tá lá o Eduardo respondendo algum Twitter. É verdade. Eu não consigo pensar em nenhum agora. Eu lembro daquele do Twitter. Tem até um cara no YouTube que fez um vídeo. Com os melhores também. Com todas as minhas piadas. Nossa. É. Agora eu fico pensando assim, cara. Esse cara perdeu tempo com isso, cara. Isso que eu não consigo entender. Assim, parabéns pra ele. Ele não perdeu tempo, Eduardo. Ele deve ter rido pra caralho nesse processo. Sem dúvida. Não, eu não tô criticando, não. Eu acho legal. Mas eu acho que, cara, como o cara, pô, ficou lá caçando em todos os programas as piadas. É muito doido mesmo, cara. Mas achei maneiro. Eu acho que tinha que levar o Eduardo pra aquele quadro do Marcos Castro. O TC. Nossa. Ultimate Trocadilho Champions. Nossa. Inclusive levaram o Didi Braguinha pra lá. E aí, como é que ele foi, o Didi Braguinha lá? Tiveram que fazer um programa pra ele ganhar. Botaram, tipo, ele ri muito fácil de Braguinha. Então, os trocadilhos que ele fazia, ele mesmo ria. Aí tiveram que botar um programa que era três versões dele contra três versões dos Castro Brothers lá. Aí ele, no final ele ganhou. Que era o Dark Didi. Que no, o Dark Didi não pode rir. Eu acho que tu sairia muito bem nesse quadro. Vamos começar a mandar e-mail pros Castro Brothers. Sim. Vamos ver. Além da aventura que você tá fazendo agora, o que a gente pode esperar daqui a uns anos e tal? Tudo, né? Não sei o que eu vou fazer. Como eu falei antes, eu tenho muitas ideias, mas nenhum projeto ainda. Porque eu tô trabalhando nisso, né? Enfim, eu sei o que esperar. Vai ser a história que vai estar. Que eu vou escolher, que vai estar no meu. Sempre vai ser algo que eu vou fazer. Eu sempre falo isso. A história que está no meu coração, isso é importante dizer também, né? Às vezes, eu sempre uso exemplo também, até né, do caso do Herdeiro de Atlântida, que foi um livro que veio Batalha do Apocalipse, que era super épico e tal, tudo. E aí, quando eu lancei o segundo livro, as pessoas acharam que ia ser também uma igual, né? E foi totalmente diferente. O Herdeiro de Atlântida é muito diferente do Batalha do Apocalipse. Né? Então, mas era a história que eu queria contar. Você tá entendendo? Até a narrativa, mas a narrativa ficou diferente dos personagens. É. Pra condizer, né? É, e eu acho também importante você falar essa história. Pra você ser verdadeiro com a história que você vai contar. Porque se nem você acredita na história. Acreditando, eu digo assim. Você tem que gostar do que você tá fazendo também. E tem que, né? Se nem você tá curtindo, né? Eu acho que é importante, então, seja o que for que eu vou escrever, vai ser algo que. Sem dúvida nenhuma, vai estar no meu coração. Então tem uma incógnita aí pra esse futuro. A gente só nos resta esperar as novidades. É, eu também tenho que esperar, eu também não sei. Pois Eduardo, cara, foi um prazer te receber aqui no Hellcast. Eu espero que você tenha curtido gravar com a gente. Cara, eu que... Claro, cara, eu que agradeço. Eu espero ter gravado direito, não sei como vocês usam esse programa aí. Mas espero que tenha conseguido aí fazer a gravação. Né? Sim, tá tudo. Vai, relaxa que tá tudo tranquilo aqui. Tudo certo. Podem mandar aí o e-mail quando for pro ar, né? Quero mais ou menos agradecer aí ao convite e dizer de novo que eu falei no início, que pra mim, como eu tô te falando, é um privilégio estar conversando aí com vocês, porque foram sem dúvida vocês aí que fizeram esse sucesso e que ainda fazem, né? Porque. Se ninguém se interessa pelo livro, se ninguém compra, se ninguém apoia, né? Claro que, enfim, não ia ter esse sucesso todo. Então, por isso que eu acho importante também reforçar esse poder do leitor também. Então, eu agradeço vocês aí pelo papo. Realmente foi um prazer e eu queria até falar que muito obrigado mesmo, porque a Batalha do Apocalipse marcou minha adolescência e me incentivou realmente a escrever. Tipo, eu realmente ainda não publiquei nada, nem em site, nem nada, porque eu só escrevo, assim, mais pra RPG e pra mim, mas você inspirou isso, então muito obrigado mesmo, de verdade. Valeu, cara. Bom que fico feliz. Fico feliz aí. Todas as noites que a gente passou, assim, jogando alguma coisa inspirada à batalha, a gente teve muito Eduardo, cara. Sim. É, sempre. Sempre. Legal. Continua jogando aí, pô. Pô, com certeza. Vamos fazer. Tá maneiro. Até a aventura no universo do Tar do Apocalipse. Tenho fé. Com certeza. 2018 tá aí. Calma aí.